Flash Labiduca, o minuto que educa. Como é que se forma um arco-íris? Para conseguirmos ver um arco-íris, precisamos que chova e que faça sol ao mesmo tempo. Ao contrário do que se possa pensar, a luz do sol não é branca. Na verdade, ela é a soma de todas as cores do arco-íris. O amarelo, o vermelho, azul, verde, laranja, anil e violeta. Depois de chover, permanecem na atmosfera milhões de gotas de água suspensas no ar. Quando os raios de sol as atravessam, sofrem refração. Ou seja, separam-se a velocidades diferentes e em raios de várias cores também. Assim se forma o arco-íris. Sabias que, por ser tão raro, existe a crença de que há um tesouro no final do arco-íris? Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.